Porão 3662, está livrado, boa. Porão 3662, táxi via Alfa Juliette, ponto 1-0. Alfa Juliette, ponto 1-0. Bom, 248, Alfa Juliette. Bom, 9248, ingresso via Juliette, que é 04. Juliette, 4. Torre Salvador, boa noite, está 3858, a 4 milhas para o Índia Serra. Continua a próxima sala, atenção cruz. Aguarda, eu tô 5. Alô, boa noite, é o Sam Papa Romeo, Mike Yankee November. Mike Yankee November, prossiga. O Mike Yankee November está na taxiway entre a Polk e a Golf. Informa o término do cheque de motores e solicita autorização para retorno para o Pátio 3. Mike Yankee General, dentro do aircraft. Yes, sir. After this landing aircraft, doesn't look like we'll be able to get out. Okay, the next one is not possible, but I have about 80 miles between the next one and the other. I will check if I can make our departure. Okay, stand by. Olá, 230, solo 12, livre à direita, chama 21, olha só. 21, olha, liberou, obrigado. Liberando, obrigado. Azul 9230, livrou para o Francisco. Azul 9230, táxi via Alfa Kilo 43. Alfa Kilo 43. Lá, procura pelo macho? Afirmativo. Vai seguir as orientações do macho. Uma posição prevista? Negativo. Foi informado para nós somente de 43 mesmo. Muito obrigado. O 2795, acione identificação e a chegada bom, desça para o nível de voo 060, ajuste na 08. With the formation room, and now you are waiting for further information. Roger. Siga 2795. Quer ir para a agora ou podemos descer Miguel? Secretário do comandante, o azul 2795. Ele vai reportar livrando 200, Miguel. Entende. 3858, solo, azul no quadro, livre à direita, chamo no 21 no uno, solo. Direita 218, 211, tá 3854. Torre, azul 9395, final de 11 milhas e meia. Recente, 9395, aguarde autorização de pouso. Guarda. You are with the girl, and you don't even have it. Can I find that for example with you? I'm sorry, sir. No. You give the information about your flight plan, the IATU room, and it was received there. And I will give for you just a minute. I can receive your flight plan via phone. Okay, we're standing by, and you're very happy to help. Boa noite, tá 3858. Boa noite, 3858, prossegue via Alfa, me chama antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, tá 3858. Conta. Senna 9014, livre o pouso, 100 graus, 5 graus. Repouso, Senna 9014. November 275, Delta Juliet, airborne at 16, call out 1208. 208, 5 Delta Juliet, good night. I will contact AS room about your DLA. November 275, Delta Juliet, read a contact on departure, flap to flight level 400 via the air departure. Up to flight level 400 via the departure for 5 Delta Juliet. Okay. This is your hotel, go ahead. You are clear to start up report to taxi. Map chamou para Recife, eu vou chamar minha 310. Ah, sim, Matheus. Minha 310 para Recife, autorizado, nível 350, decola da 10. Cumpre precisa sair da PUCA, transição Aracaju. Após decolagem, curva esquerda. Aciona 5012 e o controle 120.8. Chique 350, decola da 10, sai da PUCA, Aracaju, curva esquerda. 5012, 120.8 no controle. Seja mais correto, me chame quando pronto para o push no 01. Juliette, tá 3858. Ingressa via Juliette para 02. Juliette 02, tá 3858. Paulo, é o... Tá, Mike Yankee November? Prossiga, Mike Yankee November. O Mike Yankee November pode pelo menos ir à proa da aeronave para a cabeceira 10, tá? Assim que liberar a gente já poder prosseguir. Afirmativo, tá autorizado. Sem ingressar na pista e ultrapassar a ponte de espera da Golf, ok? Então, Mike Yankee November. Afirmativo, sem ingressar na pista, tá ok. Boa noite, 9084, prossegue via Alfa Juliette, vai para 612 no pátio principal. Alfa Juliette, 612, 9084. Salvador, esse é Alfa, Salvador. Go ahead, sir. No news for me? Just a minute, sir. I know about your flight plan, and I will contact the ship center now about your call. Okay, we'll start it by then. Control to go on 096. Let's see, I want to go on 096. Gente, livre desvio, robô 1096. Robô 1096, após desvio, foi ITAP. 9222, autorizado Lima, mantendo zero. Lima, mantendo zero, Scan 9222. Azul 9395, solo aos 21, direita 121, inicial 1. 21, boa noite. Boa noite, Azul 9395, ligando. 9395, prossegue via Alfa, me chamando da Juliette. Alfa, sou a Juliette, 9395. Bullfrog November, X-ray Alfa. Go ahead, X-ray Alpha, Lima Alpha Alpha. Let's go to start up from the taxi. Could you confirm your position, please? 8-4. Sir Julia, contact the Recife on frequency 125.1, backup 133.025. 125.1 and backup 23, say again. Backup 133.025. Up 33, 25, for 5 Delta Juliet. Delta Juliet, Delta Juliet. Decolagem, turn on 22. It's clear to start up and taxi call tower 118, dismount 95. Salvador X-ray Alpha, Lima Alpha Alpha. Go ahead, sir. We're still waiting for our clearance. We are ready. My plan is presented right now. Stand by just a minute to get your ticket. Okay, thank you. Solo, I would start Mike Yankee November. November, pode prosseguir via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição é a 2 no Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 2, grato. Antes da Juliette, Azul 9395. 9395, prossegue para 8, via Juliette. Juliette. Vazia, saída da Elpa, nível 360. Via da Elpa, 360, tá 9222. Voo 9096, confirme se é indicado. 1096, desça para 2000 pés, ajuste 9098, autorizado, ele é SX2 da pista 90, reporte estabilizado. 2000, reportar estabilizado, 9098. 2795, desça para 4000 pés, ajuste na 08. 4008, 2795. Actually, Alpha, you're clear. To taxi, we'll port to enter runway 17. Actually, Alpha, Lima, Papa, so the ground. What happened? Okay, sir. We know you are up to start your engines, but we don't have your flight plan yet here available, okay? We know it's been presented in our traffic room, the information room. But it's taking some time to be available for us here, okay? As soon as it appears here, we'll clear you to set up, okay? Okay, we're supposed to leave at about 10 minutes ago, so that's why. That's right, okay, we know that, but there was this problem with the flight plan and we need to fix it now, okay? And it's about to be ready, okay? I believe in about 5 to 10 minutes at most. Okay, thank you very much, I appreciate for you. Have I got the people on board? Okay, Roger. Bravo for X-ray Alpha Lima Alpha Alpha, just for save time, can we surround? Bruno 096, confirme sua indicada. Reduzindo 200. Sim. 2795, confirme sua indicada. 240. 2795, reduz a velocidade para 2009. Reduzindo para 200 nós, 2795. We don't want this to occur again and delay your departure, okay? Stand by please some more minutes. Afirmativa, número 2 na aproximação, 2795. Ok. Terra 9222, suba restrito no nível de voo 340. Restrito 340, Terra 9222. Reduz a velocidade para 1909. 1909, reduzindo, 2795. 1096, estabilizou. 1096, complete o procedimento LS X-Ray, chame torre em 1908.95. 1895, 1096. 2795, desça para 2000 pés, autorizado LS X-Ray da pista 10, rotor estabilizado. Para 2000, reportar. 2795. 9222, chame Recife, frequência 1251, alterna 13325. 1251, 3325, tá 9222, boa noite. Kiatko, November, X-ray Alpha, leave the last one to your left and call again Salvador Ground 121, decimal 9 as you cross to the main apron. Salvador, approach Lima, the last one, 121. Yeah, 121, decimal 1 again, as you cross apron. Alpha, Lima, Alpha, Alpha, Alerta, Copita. Yes, ma'am, thank you, we're ready to copy, sir. Yes, clear to Guarulhos, Sierra Bravo, Golf Romeo, flight level 430, via departure runway 10, via departure Bravo Echo, Tabata. Your departure to Dial, Lita, Motiva. And after departure, turn your right, and I will give your talk in the future, okay? Okay, Sierra Alpha Lima Alpha Alpha, we are taking South Alpha Guarulhos, via Sierra Alpha Delta, and Tango Bravo, and then the same work, you know, at the take off from right, Delta, motion, and stand by for the walk. Yes, your departure will be Dial, Delta, Alpha, Echo, Lima, and then your flight, Lida, Lima, Echo, Delta, Alpha, and your transition will be Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vito, Alpha. Okay, Delta, after the Delta Alpha Echo Lima, and then Lima Echo Delta Alpha, transition Mike, Oscar Tango, Vito Alpha. Correct, sir. To set up, to taxi, call tower 118.95. Thank you very much, and for Star Alpha 1895, thank you. It's approved the taxi, sir. Man April, taxiway Inca, and hold point call tower 118.95. Paulo Borgo, 1973, informação Bravo, pronto, cópia Galeão. Sou, 1973, pro Galeão, está autorizado nível 360. Decola da 1-0, compre perfil da saída da El, Lebra, Irume, onde intercepta até November 857. Aciona 5007 e o controle 120.8, após decolagem curva direita. Galeão 360, via por November 257, decola 10, curva direita da EOLE da Irume, aciona 5007, controle 208, bono 963. Fechamento correto, chama quando próximo para o último 4. Então. Tchau. 096, solo aos 35, direito 121, solo. Direito 211. Bom, 096, pro Frank de Alfa, vai manter posição antes do Juliette. Alfa, mantém o Juliette. Mike, aqui November, né? Escuta? Yes, que November, né? Escuta, prossiga. Tu vai ingressar a primeira esquerda, pátio, a posição é a 2 Romeo, no pátio 3. Ah, vem aqui, o Yankee November, você vem na direita, naquilo, a primeira esquerda naquilo, posição 2 Romeo, Mike, aqui November. 1096, fique atento à aeronave da TAM que está em reboque, após segue via Alfa em chamante da Juliette. Sim, 1096, tá bom. direção a restrição de velocidade. 2894, acione identificação via chegada Bonf, deixa para o nível de voo 070. Quatro, informa a justiça 08. Está 9752, autorizado por hoje, TAP. TAP, 9752. Sim, 795, solos 38, direita, 121, 1 no solo. 21, 1 na chamada azul. Ground, Goldman, X-ray, I-3-9, I-1, hotel's coming. You're clear to taxi, report to enter runway 07. Prendi a sua solicitação junto ao solo. Confirme, por gentileza? Pessoal, senhora, eu comuniquei no canal errado. Ah, sem problema. Está aproximando a Juliette, 9096. 9096, prossegue via Juliette, vai para o 09. Juliette 09. Vador, boa noite, 193, 96, informação Bravo, Campinas, 34. 9396 para Campinas, está autorizado nível 340. Decola da ONU 0, contra o perfil da saída da El Leda Motiva. Intercepta Transulu na 0, por base Transulu na 6, Bravo até Zulu. Conforme, após decolagem, curva direita, aciona 5030 e o controle 120.8. Sim, autorizado Campinas, no nível 340. Costa 10 da LA da Mótica, é o perigo 10, base é o perigo 16, DHZ, conforme rota 50, 30, transponder 208, com 2. O planejamento está correto, me chama quando pronto, proposto no parte 3, azul. Passing a 1700. Flight for flight level 370 via Puka departure. Via Puka departure, cleared level 370, that is correct. 5040, okay? 5040, thank you. A 9752, deixa para 2 mil pés, ajuste na 018, autorizado em LSX-Way da pista 90, após estabilizada. 2 mil pés, 1018, autorizado em LSX-Way, contra estabilizado, tá? 9752. aqui é o Papa Romeo Mike, aqui November, formando o tempo de reboque na 2 Romeo. Obrigado pela coordenação. Thanks, disponha, até a próxima. Alfa Lima Alfa Alfa on Lima. Confirm. We are on Lima. Okay, call out 121 decimal 1 please. 211, thank you. Ground X-ray Alfa Lima Alfa Alfa on Lima. Lima Alfa Alfa. Approved taxi via Manator, taxiway India and Alpha, and hold point call tower 118.95. Okay, we continue to Lima inner of apron and India holding point runway 10. Correct, sir. Salvador Gona, nosso sistema, puxe bem estacionamento no 4. Anselmo, escuta a roda para início. Puxa, tem uma aeronave taxiando que vai contornar o passo, após a passagem na mesma, libera o senhor. Anselmo, escuta a roda, por gentileza. Escuta, Gona, nosso sistema. Azul 2789. Salvador Tower. Good evening, Golfing X-ray Alpha Lima Alpha Alpha. Hold the point. Runway 10. Roger, clear to line up and take off runway 10. Wind is 120 degrees, 5 knots. Roger, line up and take off, Kevin, for Lima Alpha Alpha. Thank you. Decola down a zero, comprimento da saída Momus Prop após decolagem, curva à esquerda, onde intercepta a upper pulo 19, com curva pela esquerda. 5097 é o código transponder, controle 120.8. Já 3858 para uma Fortaleza no 370, faz a saída Momo Proti com curva esquerda. Repres do 19, 5017, 720.2 para chamar na posição 2, quando pronto, obrigado. Número 310 para a número 2 nesse setor, mantemos que aguarde. Voo 973 sem livre puxo, chame táxi. Livre puxo, chame táxi, 973. Já 3858, seu cotejamento está correto. Você pode confirmar, por gentileza, a sua posição no pátio? Posição 2. Obrigado. Alpha Alpha Alpha 1 at 45, call now 120 over small 8. 28, thank you. Departure, good evening, Gulfstream. X-ray Alpha Lima Alpha, bring your frequency, crossing 0284430. X-ray Alpha Lima Alpha Alpha, radar contact on departure, flight, flight level 430 via dial departure. Roger, 430 via dial departure, thank you, advisor. Confirma estabilizada. 9752 estabilizou. 9752, complete final do procedimento LS X-ray, chame torre 118, decimal 95. 295, boa. Autorização ao Galeão. Autorização para o Galeão, nível 360. Decolada 190, cumpre o perfil da saída da Eleda Irumi, onde intercepta para o November 857, prossegue conforme. Após decolagem, curva à direita. 5026 é o código, o controle 120, decimal 8. Galeão autorizado, nível 360. Decola 10, da Eleda Irumi, para o November 857, após conforme. Primeira curva direita, 5026, próximo de controle 7208, ou 29213. O procedimento está correto, me chama quando pronto para o push na remota. To be told or to make a follow me, is the follow me there? Tá, chegou na nossa distância, PAB 146, alternando Guarulhos com 3 horas e 40. Alternando Guarulhos, 3 horas e 40, 143 a bordo. Índio em Alfa, ponto de espera 12295, altímetro 1018, tem bom voo. De Alfa, ponto de espera 90-1895, voo na 93. Chalé 6310, Codem, que tipo de solo, assim que o tráfego da Gol passar a cauda, tem livre push e chame taxa. Golf Echo November X-ray Alpha, contact Recife on frequency 126.85, backup 125.45. Chega, Mike X November. É, o Mike X November solicita autorização para alteração de posição aqui no Pátio 3 da 2 Lima para 2 Romeu, como inicialmente foi informado, porém paramos na posição errada. Pedimos autorização para correção dessa posição. Estou solicitando para fazer um reboque novamente ou só para informar? É, uma solicitação para corrigir o reboque, fazendo um reboque. 4, vetoração para sequenciamento, mantenha a proa 215, seu limite ao localizador. Mantenha a proa 215, para o localizador, seu limite ao localizador. Senhora, dá dois Lima para 2 Romeu. Gente, ok. Só um minuto. Lima 752, prossegue de Alfa, me chama antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, é bom. Alfa 752. Ray Alpha Lima Alpha Alpha, contact Recife, on frequency 125.1, backup 133.25. Vento 100 graus, 049. Eu decolo de 0019. Alfa Alfa. Lu, 9396, na escuta? 93. A Azul 2789, complete final do procedimento LS X-Ray, chame torre 198, decimal 95. Torre 2795. Torre instaladora Azul 2789, está estabilizando o localizador. Azul 2789, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, pista 10. Aguardando autorização, 2789. November 372 Alfa Sierra, after leave the runway via taxiway Lima, maintain position on Lima and call ground 121 decimal 1. Zero, nesse para 2000 pés, livre LS reporta estabilizada. 130, 2000, reportará estabilizado, livre LS. Pelo amor, nós. Bom voo, até a próxima. 752 ingressos de LS para o 07. Juliette para o 07. 752. Falou, Chanel 9095, informação, brava autorização. Donato chamou o Chanel 9095, confirma. Firmou. 9095 para Guarulhos, nível 380, está autorizado. Decola da 10, cumpre o perfil da saída da Euleda Motiva, intercepta Pesulu 10, prossegue Taubaté conforme, após decolagem, curva direita, 5036, código transponder e controle 120, decimal 8. Autorizado 380 Guarulhos, nota Pesulu 10, Taubaté conforme, decola com curva direita da Euleda Motiva, 5036, transponder e 1208 ao controle, hoje na 905. Seja mais correto, me chame quando pronto para o push. De taxi via Lima, Manapa and Taxiway India and Alpha. Hold point, call tower 118, decimal 95. And the station to follow me will be your taxi into hold point, okay? São 3894, estabilizado? Estabilizando agora. São 3894, início em redução para aproximação, complete final do procedimento LSX-Ray, chame torre 118, decimal 9. 70 está autorizado. Decola da 10, cumpre o perfil da saída Momo Frote. Após decolagem, curva esquerda. Aciona 5032 no transponder e controle 120, decimal 8. 370, Fortaleza, conforme a moto 10, esquerda, Momo Frote. 5032, transponder 208, com o controle 9095. Protegimento correto, chama quando pronto para o posto no 09. No solo aos 5.6, libera a direita, solo 121, decimal 1. direita, 920, agora. Pra... Torre Salvador, está 3894, passando Ilha Serra. Continua a aproximação, aguarda autorização de voo. Correção, autorização de pouso. Guardando 3894. Você vai prosseguir via Alfa, Kilo, e vai manter a posição na Kilo, aguardando um posicionamento no pátio 3. Alfa, Kilo, aguardando. Quatro, vento 050 graus, 02 nós, autorizado pouso, pista 10. Pouso autorizado, pista 10, constante 3894. Oxalé 6310, visual com Airbus da TAM, final da pista 10. Após a passagem do Airbus da TAM, autorizado alinhar e manter, cabeceira 10. Oxalé 6310. Controle Salvador, boa noite, Rio 98-10, Rio 98-10, acione identificação via chegada Bonf, desça para o nível de voo 050, ajuste no 08. São 3894, no solo aos 58, libera a direita, solo 121, decimal 1. Libera a direita, solo 121, libera a direita, solo 121. 2789, tá aqui um pouco mais à frente, ingressando na, no pátio 3, aguardando instruções. Solo Salvador da 3894, Débora. Da 3894, prossegue via Alfa, me chamando de Juliette. Alfa, me chamando de Juliette, 3894. Tráfego Salvador, boa noite, azul 9231, sem informação prazo, solicita 360, Curitiba. 9231, para Sierra Bravo, Charlie Tango, Curitiba, nível 360, está autorizado. Decola da 1-0, cumpre o perfil da saída Arbor, transição Eleva, onde intercepta Pêndulo 2-1, após decolagem, curva direita. Aciona 5-0-34 e o controle 1-2-0, decimal 8. Obrigado, Serra Bravo, Charlie Tango, nível 360, decola pistão no 0, cumpre o perfil da saída Arbor, transição Eleva. Após intercepta pelo 2-1, após decolagem, curva à direita, aciona 5034, controle de saída 120, decimal 80, azul 9231. O posicionamento correto, confirma a sua posição, por gentileza? Está no portão 08, azul 9231. Rumo 9398, aciona a identificação via chegada mar e desça para o nível de voo 070, ajuste na 08. Boa noite, 9758, bravo, mandou bravo. Confirme, por gentileza, a aeronave que subiu para o copo. 758 para Serra Brava, Charlie Tango. Nível 380 está autorizado. Decola da 1-0. Vai cumprir o perfil da saída Arbor, transição Elefa. Onde intercepta pêndulo 2-1 e prossegue conforme rota. Aciona 5047 no transponder e o controle 120.8. Seguinte decimal 8 é a frequência do controle, me chama quando pronto para o push no 10. Cleared for takeoff runway 10, the wind is 020 degrees, 02 knots. Partial frequency 120.80. Fica 2789. Só um minuto, então, que eu vou entrar em contato com a infra-aero, que eu estou aguardando uma resposta. Confirme por quantas milhas irá efetuar o desvio. 10 milhas. Livre de desvios, o Ocean Air 6310 após desvios, voe e já morro. Lima na parte 3, azul 2, 789. Arthur, good evening, Golfing November 372, Alpha Sierra, climb B2000. November 372, Alpha Sierra, radar contact on departure on flight to flight level 400 via Arbor departure. Connect. Chanel 6310, suba restrito ao nível de voo 330, após desvios autorizado para hoje Aracaju. Acessão 330, após desvios Aracaju 6310. November 372 Alpha Serra, radar contact on departure flight flight level 400 via Arbor departure. Ok, consigo filo via Arbor departure, 370 Alpha Serra. Galeão. 151, 3 horas e 40, alternando Galeão, confere? 101. Entendi, 101. Pontão Anopati, Índia Alfa, ponto de espera, 12895, altímetro 1018. Anopati de Alfa, 12895. 112995, controle 1208, altímetro 1018, hoje. 2895, Xené 6905. Tomador Netuno do Sam, Papa Romeu, Mike 590. Mike 590 está autorizado, rebote. Graças, formará o término, obrigado. 9811, desça para 2000 pés, ajuste 1018, autorizado em LSX-8, pista 10, 2.1008, já teria sido manifestado pela 980. Caso 9398, descartar nível de voo 050. Caso 9398, voe na Prod Itapi. Control number, November 372, Alpha Sierra, require 260 on the heading to avoid weather. November 372, Alpha Sierra, clear deviation heading 260, as the deviation, fly alpha position. Okay, clear 260 on the heading, after deviation, direct alpha position, 372 Alpha Sierra. Boa noite, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento 020 graus, 029. Alinha e decola na pista 10, internet 9015. Tá bom, 109, puxa acampamento 09. Entre puxa, chame táxi, 1096. Pode parar. Senar 6310, chame Recife, frequência 1-2685, alterna 1-2545. 9398, desça para 3.000 pés, ajuste 9018, canceladas restrições de altitude em TAP. Chanair 6313, desça para 4.000 pés, ajuste 9018. 4.000 pés, 9018, né? Senar 6313, confirma sua indicada. 6303, está com 225 nós. Senar 6313, reduz a velocidade para 1909. 1909, 6303. November 372, Alpha Sierra, contact Recife, on frequency 128.8, backup 126.0. 128.8 and 126.0, that's correct? Boa. 308, boa. 0105, contato radar na decolagem, sua via saída da EL para nível de voo 380. 380, tá pequeno.